meu último adeus. Coração, sonhe em vão com os beijos seus. Depois morrer pra não mesmo por instantes, e depois morrer.